Daí ele estava vendo quais são os fatores que explicam essa diversidade. Quais são os fatores que explicam? A gente falou do fator histórico, depois a gente falou da heterogeneidade social. Qual é a diferença entre o fator histórico e o fator de heterogeneidade social? Esses dois fatores não são latitudinais, certo? Ou o histórico pode depender da latitude, porque ele diz que tem regiões. Se a vida começou primeiro em regiões tropicais, ela teve mais tempo de diversificar. Foi essa a fator histórica. Lembra disso? Com relação à heterogeneidade espacial, a heterogeneidade espacial ocorre em qualquer latitude de heterogeneidade. Depois, completando. Completando também é uma coisa de latitude. Tá? Mas, em lugares onde você tem mais espécies, está sendo o quê? Que competição faz? Você se atinge mais de uma. Exatamente. E a federação? Não, exatamente isso que você vai fazer. Como é que a prestação não tem alma de diversidade? A prestação não tem alma de diversidade por quê? A prestação mantém as espécies em níveis mais baixos abundantes. Como elas estão todas em níveis mais baixos abundantes, elas não estão competindo. Por diminuir a interação competitiva, há espaço para mais espécies. Quais foram as constatações disso? Que primeiro, a maior quantidade de parasitas mais parasitas, tem mais predadores, você tem maior diversidade. Né? Onde tem mais ladrão, geralmente tem menos coisa, né? Mas a pessoa não está olhando mais no quadro. Você tem mais predadores, você tem maior diversidade. Vai querer comer a outra, não vai querer crescer mais que a outra, mas isso aí é uma coisa. vai acontecer com todo mundo. E não está acontecendo com todo mundo. Vai acontecer, vai permitir que as espécies consigam coexistir, mesmo caso tenha algo que possa coexistir. Então, isso é efeito de vida, porque tem mais espécies que tem. Então, a diversidade é mantida pela predação, porque ela diminui a competição entre as espécies. Os competidores dominantes, eles não vão conseguir dominar. Por quê? Porque eles estão sendo predados. O que mais? A partir do momento que você tem muito mais espécies, você tem uma diversificação de presas. Diversificação de presas possibilita outros predadores. Não só existirem como os primeiros, mas também mais que podem existir. Então, a diversidade geral pode ser explicada pela predação. Qual é o outro ponto? Gabriel. A predação não elimina a hipótese de competição. A hipótese de competição ainda é válida. A hipótese de competição ela é responsável para. Ela explica o que? A diversidade de nichos ocupados por espécies. Então, a única maneira de explicar a diversidade de nichos ocupados por espécies é pela competição. Porque a competição faz com que as espécies esgotem nichos e ocupem mais nichos. Então, a especialização do que é explicada pela competição. E a diversidade, a predação ajuda a explicar a coexistência de espécies que têm até exclusão de extinção. Oi. O que aconteceu? Quando ele tirou a estrela, aulas absolutistas e de universidade. Então, se tinha uma diversidade primária, de 30 e 10 estudantes, ele ficou com apenas um. Por quê? Porque o antigo, o Michelin, encheu a posição e ficou dominante naquela área. E quando tinha estrelas, os ambientes que tinham estrelas eram abertos. Os ambientes que tinham estrelas, você tinha uma maior diversidade. Você continuava tendo motivos, mas você tinha outros critérios. Tá? Então aqui tem um ambiente natural, aqui tem tipo as estrelas, tem uma cozinha vermelha na estrela. E o que aconteceu? Aumentou. Existe alguma causa para isso ou só a sua presença ele, já diz que vai ter? Existe uma causa, existe um espécie chave. Toda espécie chave é aquela espécie que é chamada estruturadora, ela estrutura o ambiente, ela muda a estrutura do ambiente. O que é mudar a estrutura? Mudou a diversidade, mudou a dominância entre as espécies, certo? Tá? Quando ela muda a comunidade destrutiva, ela é estruturadora, porque ela muda a estrutura. Essas espécies que mudam a estrutura são chamadas de espécies chave. Elas não precisam ser dominantes no ambiente, mas elas mudam a estrutura. Então a predação, qual é a função do pai? A predação aumenta a diversidade. Por quê? Porque ela é aquilo que eu já falei, né? Ela diminui a dominância das espécies e a estruturação das espécies. O que mais? Ela serve como aumento, ela já precisa ter um aumento de diversidade para ficar com as outras unidades. Assim, espécie-chave, que é a estrela do mar, deveriam ser mais comuns nos trópicos. Então, os ambientes devem ficar com os ambientes humanos. Então, a gente quer dizer que a concentração não é o único fator que explica a alta diversidade nos trópicos. O lugar que tem mais chance de crescimento, já pode dar problema de dispersão. Por isso que ele verificou. Ele tem uma menor diversidade de predadores e uma menor diversidade de espécies habitáveis que ele tem. Em um ambiente pobre em espécies. E o que ele verificou? Que o número de presas, certo? Tá? Ia diminuindo com relação à densidade de predador. Quer dizer, nesse ambiente, se você aumentar a densidade de predador, você vai diminuir a diversidade. Deu um efeito contrário dos dois últimos exemplos. Então, o conceito de predação, o que mostra? O conceito de predação, ele, a explicação de predação para a gente, para, quer dizer, o fator de predação vai explicar a maior diversidade de espécies dos trópicos, ele não é válido para que os cinco de outros três anos. Certo? Ou sobre altos céus, né? Tipo uma escada, não entendi nada. Está indo, né? Tipo, o predador sabe para a predação vai entrar a intestinal para a população do peixe. Olha só, o que é a malta? Quer dizer que, às vezes, você tem várias presas e você faz a interação entre elas e a coincidência entre elas e você diminui a diversidade. Mas, nesse caso, não aconteceu isso. Por quê? Porque ela tinha muitos filhos, já tinha poucas crias. E só tinha um predador. Sim, o que eu faço é mostrar a qualidade e as limitações cada fator explicativo, é isso que eu estou fazendo. Oi, fala você aí. Ah? Os efeitos da predação e da competição eles podem ser complementares. Por quê? Porque a competição é mais importante para manter a alta diversidade de predadores e parasitas. Por que isso? Porque a partir do momento que tem uma maior diversidade de espécies, tá? Se o predador se a presa, o parasita se especializar, se o predador se especializar, ele vai ter o quê? Maior sucesso e vai ter um nicho só dele. Então, a competição, ela explica o quê? A diversificação de nicho de alguns parasitas e especialização dos organismos. Então, ela pode explicar a maior quantidade de predadores que tem parasitas nos trópicos. Por outro lado, o processo de predação e doença é mais importante para explicar a diversidade de vírus e plantas. Então, agora eu estou mostrando que você, a partir do momento que você olha para o ambiente, você tem o quê? O pessoal está na base e o pessoal está no topo. E quem está na base tem fator que atua com mais intensidade, e quem está no topo atua com outro fator que atua com mais intensidade. Então, qual fator que atua com mais intensidade nas plantas? O produtor primário de consumo é a predação. Então, a predação ajuda a explicar a alta intensidade das plantas e consumidores primários. E o que explica a grande diversidade de predadores e de parasitas? A grande diversidade de bichos. Eu consigo perguntar se tem diversidade de bichos? Perguntar se tem diversidade de bichos? enquanto de conversão, de liberação do mundo, ele já se sentiu. É predação, gente, aqui, ó, tá errado. Então, ó, predação pode ser uma interação dominante em comunidades complexas, afetando a diversidade, enquanto em competição tem interação dominante em comunidades simples. Então, naquela comunidade simples, a predação não explica a diversidade, sendo que explica a diversidade é a competição. Competição explica melhor a diversidade em ambientes complexos, que tem várias cadeias alimentares. Não, aqui é competição. Aqui é predação. Aqui é predação. É, predação. Não. Aqui, competição é essa parte aqui. Não, da comunidade mais simples. É, Cassiano, de novo. Cássia. Chama de bom nome, tá? Cássia. A predação ajuda a explicar a grande diversidade de espécies em ambientes complexos. O que é um ambiente complexo? Que tem muitos nichos, muitos micro-habitats e muitas cadeias alimentares. Muitos predadores, muitas cadeias alimentares. Isso é um ambiente complexo. Então a predação ajuda a explicar a diversidade em ambientes assim. Em ambientes mais simples, que tem poucas cadeias alimentares, poucos nichos, poucos, né, pouca variação, o que ajuda a explicar melhor a diversidade é a competição. A competição aumenta a diversidade. Os dois, ó, a predação aumenta a diversidade e a competição aumenta a diversidade. Incutir o quê? Ajuda a aumentar o nicho. Daí você volta, como é que é o nome? Você volta ao slide anterior. O que o slide anterior fala? Ele fala que em comunidade, independente dela ser complexa ou simples, certo? A predação explica melhor a diversidade de consumidores primários e herbívoros. E a competição explica melhor a diversidade de predadores e parasitas. Então, uma, que o que eu estou fazendo? Eu estou usando o meu microscópio, que é a minha análise da comunidade, em vários níveis. E abordagens diferentes. Uma é a abordagem da posição na cadeia alimentar. A outra é a abordagem da complexidade do ambiente. Porque tem ecossistemas que são mais simples e tem ecossistemas que naturalmente são mais complexos. Há ecossistemas que têm uma grande variabilidade física, uma grande diversidade física, eles geralmente são mais simples. Por exemplo, uma praia enorme. É um ambiente altamente estressante e tem pouca diversidade de espécies. Um laguinho na bromélia, ele é geralmente uma comunidade simples. Por que ele é simples? Porque esses laguinhos de bromélia, eles cercam, enchem, e eles são isolados. Então você tem que ter uma estratégia de dispersão muito eficiente, etc., porque você está em todos os laguinhos temporários, né? Então é complicado. Então você tem geralmente uma baixa diversidade. Não, a competição explica melhor no ambiente aqui. No ambiente mais complexo é a predação. Aqui, tá? Então aquele laguinho é esse aqui, ó. Adaptações mais particulares em áreas de minerais. Isso resulta em menores bichos e mais espécies, o quanto um discurso se passa no caso. E as espécies deviam ser mais presentes em áreas polares e temperadas, e mais habitadas nos tópicos. O valor climático pode ser combinado com outras formas. Então vejam só. Essa explicação hoje em dia é a da menos aceita. Por quê? Porque isso vem daquele conceito antigo de que o ambiente temperado é mais instável e o ambiente tropical é mais estável. Só que as variações no ambiente temperado é muito previsível. Você tem verão e inverno todo ano. Então você tem uma época de rigidez e você tem uma época de mais frio. Então esse estresse aparente, ele é cíclico. Se ele é cíclico, ele é adaptável. O que é difícil na adaptação é que ele é ocasional. E daí, a partir da década de 80, as pessoas começaram a observar as perturbações do ambiente, que existiam nos ambientes tropicais, nos ambientes temperados, eles tinham, eram ambientes que tinham o mesmo grau de perturbação. E tinham ambientes tropicais que eram até mais perturbados do que os ambientes temperados. Então, isso significa o quê? Significa que os ambientes tropicais não podem ser considerados mais estáticos que temperados. Por quê? Porque sofrem um nível de perturbação semelhante aos temperados. Então, essa teoria aí foi considerada baixa. Mas, uma primeira abordagem, ela diz assim, porque é bem como assim, metriante. Né? Você chega lá, o trópico é mais estático, porque é sempre quente. Sim, mas a temperatura não é um fator de estabilidade. Tem outros fatores, né? Certo? Umidade, né? Tem fogo, tem vento, tem um monte de coisa que pode mudar o ambiente. Certo? Tá, próximo. Então, isso foi muito feito, essa teoria da estabilidade foi feita por Sanders. Sanders era um tecnólogo marinho que trabalhava com comunidades habitais, abaixo de 4 mil metros de profundidade. E ele enfatiza o papel de todos os parâmetros ambientais na questão de estado. Então, claro, o ambiente estável em relação a certos parâmetros ambientais seria um ambiente mais diverso. Tá? E ele diz que ambientes com baixa diversidade podem ser severos, imprevisíveis ou amplos. Tá? Então, ambientes severos são aqueles ambientes que são instáveis, mas têm uma condição ambiental que está no limite da vida. Por exemplo, fogo e terra. Você sabe que a maioria dos organismos só consegue viver até 45 graus de temperatura. Tá? Opa. Acima dessa temperatura, morre a maioria, só fica a bactéria. Né? Então, considera que podem ser previsíveis, mas tem baixa diversidade. Tem pouco que vai ser adaptado. Um deserto com chuvas irregulares pode ser um exemplo de ambiente severo e imprevisível. Tá? Mas só porque o que as pessoas começaram a ver? Que em ambientes severos existe uma alta diversidade também. Clima versus climático. A variação climática aqui está trabalhando com a evapotranspiração. Então ele diz o quê? Que as espécies dos locais que tem maior evapotranspiração existem maior quantidade de água. E essa maior da concentração não tinha mais que eles fizeram. Mas isso é o que eu acho que eu vou fazer aqui. Mas que mostra que tem ambientes que são pensados com uma ciência, uma memória celular. Por exemplo, a planta cervical. A planta cervical tem uma grande densidade séria, mas tem uma baixa abundância. É explicado mais pela heterogeneidade ambiental. Um deserto. Deserto que tem uma pluviosidade média. Tipo assim, sem deserto, a pluviosidade é só pluviosa, pode ser muito mais. Agora, deserto sonoro, por exemplo. Deserto sonoro tem uma alta densidade séria. Isso significa o quê? Uma grande diversidade de ambiente entre os desertos. Da quantidade espacial, fica melhor a diversidade do que o fator climático. Tá? O fator climático, desde o que eu fiquei aqui até hoje, é um dos meus parceiros. Produtividade. De recursos, é especialização. Então tem os dois extremos levam à diversificação. Então olha aqui, ó, a vegetação australiana e a chinesa. Você tem que a maior diversidade está numa baixa concentração de fosfato. O que é fosfato? É um dos nutrientes principais para a produtividade, que é fosfato no nutriente. Então, se for como indicador de produtividade, a quantidade de fosfato. Então, também, com menor abundância de fosfato, tinha maior produtividade. Você tem aqui, ó, você também tem vários ambientes com uma produtividade maior. Então, quer dizer, há casos que podem deixar explicar, mas se você olhar todos os casos, não é verdade. E aqui é índice de biomassa e uma região lá da África do Sul, da savana. Então, quer dizer, a savana é mosaica, né? Tem árvore, atuação de biomassas intermediárias. Uma modificação do valor de produtividade é a ideia do aumento da subdivisão temporal nos flocos. Você tem estação de crescimento mais longa de áreas tropicais e divisão do ambiente temporal e espacialmente em termos de tempo mais ou menos. Quer dizer, você tem uma estação maior para acúmulo de biomassa, para a alimentação do que na região temporal. Isso é o que a maior densidade dos flocos. Concorda que tem um tempo, um período de alimentação maior nos flocos? Então, isso aí vai ajudar na capacidade, porque a heterogeneidade do agente causador, A heterogeneidade do próprio ambiente vai trazer sementes diferentes, suas expressões vão ser diferentes. A distribuição dos predadores também diferente do ambiente, também vai tornar uma complexidade. Concordo? Então, no nível intermediário, geralmente há diversidade maior. Isso aí não é uma ideia, isso é uma constatação. Então, vou te dar várias cidades nas regiões onde o impacto é intermediário, você tem uma maior diversidade. Por exemplo, tem vários estudos como o delicado submarino. Vocês viram que a maior diversidade do impacto submarino é uma distância intermediária do impacto. Depois de explicar isso, o que explica isso? A hipótese da perturbação intermediária. Como então? Então, aqui a maior diversidade está na região intermediária. Por exemplo, no espaço do ambiente. A maior diversidade geralmente fica no meio termo do espaço. Meio termo, quer dizer, na distância média da porta. Então, a gradiente das originárias pode ficar por esse modelo geral, onde as populações tropicais possuem baixa taxa de crescimento e baixa taxa de deslocamento competitivo. Isso ainda não foi testado. Então, para a gente testar. O que é baixa taxa de crescimento? Todas elas têm poucos descendentes, pouca possibilidade de terem descendentes. Na verdade, na prática, elas têm baixas taxas de crescimento. Mas não tem crescimento. A taxa de crescimento, geralmente, das plantas, ela é potencialmente alta. E por que ela é baixa? Por causa da grande predação. Então, aqui é frequência da perturbação, certo? E taxa de deslocamento competitivo. Se as peças tiverem pouca amplitude de nicho e a perturbação for mais ou menos baixa, você vai ter uma maior densidade. A perturbação, ela só vai ser bem explicada se você ajudar a explicar outros fatores, como, por exemplo, competição e predação, que vão ajudar a explicar o deslocamento competitivo, tá? E a frequência dos fatores ambientais, que aí já vai confirmar. Isso aí, esse dado. Então, mais cedo seria nesse ponto aqui, ó. Eles têm uma baixa taxa de deslocamento competitivo e uma frequência de nicho de perturbação intermediária. Certo? Mais baixa. Bom, então a gente acabou. A parte inicial vai ser de uma comunidade. Então, eu dividi para a gente considerar a primeira parte, que é a estrutura, depois os fatores que afetam a estrutura. Para a gente entender melhor a comunidade, a gente tem que ver a organização da comunidade. Então, para você entender o que é a diferença entre estrutura e organização. Estrutura e organização é uma coisa que vocês olharem, por exemplo, um bairro. Tá? Que olha, um bairro tem estrutura. Estrutura é ruas, casas, né? Largura da rua, tamanho dos terrenos, infraestrutura, dessas casas, se tem lugar de esgoto, certo? Se a rua for estrada asfaltada, não seria estrutura. Certo? E o que é organização? Organização é como cada proprietário vai lidar a sua propriedade. Vai ter piscina, vai ter, vai morar com dois caminhos, um terreninho, vai morar no solo. Isso aí é organização da comunidade. Certo? Então, levando isso para esse sistema, seria a estrutura é a complexidade estrutural, quantos níveis tem de implantação pelas árvores, pelo coral, pela heterogeneidade do ambiente, a diversidade de espécies. Depois seria o que cada espécie faz no seu espaço, como ela ocupa esse espaço. Isso vai começar agora, a organização vai funcionar. Tá? É organizada pelo processo biológico de ciência. Então, a organização, quando a gente vai falar em organização, a gente já vai falar do papel do indivíduo. Quando você fala em estrutura, você não diz quem é quem. A partir do momento que você fala em organização, você quer saber quem é criador, quem é vivo, quem fica parado, quem fica imóvel, né? Certo? Então, você começa, seu cara faz produção primária, quem usa mais, quem usa mais. Clorofila A, que usa mais para cada tempo, que usa mais para a produção primária. Né? E inibe de recursos que ele precisa para produzir, que ele tem alimento. Então você começa a entrar na organização. Certo? Da organização, um detalhamento de processos, né? E fatores. Certo? Os fatores seriam hábitos, classificação das espécies ou a organização de de recursos, então seriam recursos de espécies, né? Papéis de espécies, nichos de espécies. Então esses seriam os fatores. O processo é competição, predação, alimentação, né? Reprodução, seriam os processos, os fatores. Os processos. Esses seriam os processos. Tá? Fatores é componente ou processo. Biológico e processos físicos. As alterações biológicas, predação, competição, equilíbrio, ajudam na, atuam na organização das espécies. Todas as espécies vão estar organizadas em uma comunidade de acordo com as relações que elas têm com as outras espécies no ambiente. Certo? Até agora era de esquerda. Quantas espécies estão ali? Né? Sim, mas agora é onde elas estão e o que elas estão fazendo. Como elas estão fazendo? Então, isso é organização. Tá? Então, a diversidade e a presença das espécies de uma comunidade são reguladas pela competição entre plantas, pelo equilíbrio e pela predação. O que regula a diversidade e a abundância ali? É chamado, né? É a competição e a predação. O mutualismo estimula as relações entre as espécies, aumentando a organização das comunidades. Quando se chama de espécie, não influencia nenhuma outra ou que não. Eu não conheço. Você conhece, Cassa? Não. Não existe nenhuma espécie que não interage com nenhuma outra. Tá? A única espécie que poderia interagir, se existisse interagir com nenhuma outra, seria uma planta que vai pegar matéria inorgânica e transformar em matéria orgânica. Porque se não for planta, já tem que ter interação. Bactéria. Não, a bactéria que degrada em produto inorgânico, por exemplo. Não seria? Mas veja só, se essa bactéria não tivesse interação com ninguém, ele ia ter tanta dessa bactéria no mundo que ninguém ia comer ela. Entendi. Existe alguma espécie que está dominando o mundo todo? A gente. Então, mas você acha que a gente está interagindo com ninguém? Sei. Então não existe espécie que não interage com ela. Não existe isso. Não existe. Então os processos físicos, eles impõem limites aos processos biológicos. Você sabe que o metabolismo interno de qualquer indivíduo, de qualquer organismo, depende da temperatura ambiente. Certo? E a velocidade do processo também depende do que? Da água, da quantidade de umidade que tem. Certo? Assim como sai da umidade, eu sou satisfeito. Se está no meio marinho, a qualidade do meio ambiente, na aula de regulação, o equilíbrio, etc. Então, quer dizer, existem os processos físicos, eles realmente eles dão uma limitação aos processos biológicos. Porque os processos biológicos dependem das condições do meio. Desde a primeira aula, na segunda aula, lá, condições. A adaptação à condição do meio. Então isso aí mais ou menos depende da aula. Certo? Então, para estudar a organização de uma comunidade, precisamos identificar os componentes da mesma e conectá-los. o ambiente, quer observar o quê? Comunidades distintas, fatores distintos. Isso indica o quê? Que essas comunidades têm uma certa regularidade que você consegue identificar no tempo e espaço. Então, claro, se uma maioria das comunidades tem uma regularidade, elas têm uma certeza, elas estão sempre lá. O pássaro está sempre lá. Quando animais que estão no choro estão sempre lá. Quem tem um coral está sempre lá. Então, eles têm uma regularidade. Né? Só que essa regularidade está falando o quê? Espécies biomassas. Ou seja, cada comunidade, cada ambiente vai ter o quê? Uma composição mais ou menos, uma estrutura parecida. O que, que é número biomassa? É estrutura. Então, a estrutura tem um padrão. Eu não estou falando de limitamento, estou falando de um padrão de diversidade, padrão de abundância. Tá? E um grau de organização. O que, que é grau de organização? As relações. É, as relações, o mundo de relações, ela é meio característica do ambiente. Calma, a gente começa com o meu coral, continuando, mas aí quando a gente começar a dar exemplos, a gente vai tentar entender um pouco mais, tá? Então, estudar o aspecto de uma comunidade é uma tarefa complexa e, na maioria das vezes, impossível. Certo? Então, geralmente, quando você vai estudar uma comunidade, você vai estudar uma parte da comunidade. Ou parte de tamanho dos organismos, ou parte de relação, um aspecto da comunidade. Certo? Porque estudar a comunidade toda só foi muita gente. Né? Maneiras mais simples de estudar a comunidade incluem mentir a diversidade, que é só a parte da estrutura. Uma outra maneira é definir grupos alimentares, que emitem próprios subgrupos. A partir do momento que você trabalha. Trabalhar com líderes próprios, seria predador, herbívoro, consumidor primário, consumidor secundário, etc. O que acontece? Você está trabalhando com função, não com organismo. Certo? Então, tipo assim, função predador. Nem todo organismo tem apenas uma função. Certo? Tem animais que são predadores, se mudar a função, ele fica destrutivo. Ainda tem prova. Concorda ou não concorda? Gabriela, estou falando aqui maneiras de entender a organização de comunidades. Eu quero medir a diversidade, que é muito baixa, porque a gente tem um tipo da função dele. Então, a gente vai tentar. Uma outra maneira é usar guildas com níveis próprios. Níveis próprios, você está dividindo a comunidade em níveis próprios. Que é produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Só que quando eu divido a comunidade em níveis próprios, eu estou dividindo a comunidade em função. Daí eu vou ter a outra ideia, que é dividir em função, como é que eu vou colocar o organismo que tem mais de uma função? Como é que o organismo, que ao mesmo tempo, ele é consumidor primário, secundário e consumidor, né? Quer dizer, o que é consumidor primário? Por exemplo, você tem um animal que come grama e ao mesmo tempo come algum organismo pequenininho. Vamos ver se ele coral, por exemplo. Né? Ele se alimenta das algas que estão ali no seu manto e se alimenta de detritos que tem no seu manto. Tem mais um nível próprio. Então, quando você trabalha com o nível próprio, você está fazendo com função. Mas nem todo organismo tem só uma função. Entendeu agora? Daí a gente vai trabalhar com guilda. Qual é a vantagem de guilda? Tem várias vantagens. Quais são? Primeiro, você não está trabalhando com um taxônomo específico. Segundo, você vai trabalhar com espécies que realmente conseguem entrar naquele recurso. Terceiro, você vai estar trabalhando com toda a comunidade, só com uma parte da comunidade. Você consegue direcionar seu esforço de pesquisa, de análise de dados muito melhor. Tá? Limitações. A guilda não representa a comunidade, é apenas uma parte dela. Às vezes a descrição da comunidade se perde um pouco nesse espaço aí. Então, vamos entrar mais aqui. As comunidades são indivíduos ou uma comunidade de indivíduos? Bom, gente, dizer qual cidade é indivíduo ou como sair disso, sair do indivíduo, é uma coisa complexa. Né? E todo mundo diz, ah, que a comunidade de indivíduo é que ela está em indivíduo. A mesma coisa que diz, se vocês estão livres, é porque vocês estão bem. Não, peraí. Né? Então, tem a coisa do nível de detalhe. O que você está entendendo? O que você entende por aqui? Ela pode ter vários pontos de equilíbrio, certo? E aqui tem comunidades que tem apenas um ponto de equilíbrio, daí esse equilíbrio seria global. E esse slide anterior podia ser o quê? Vários habitats de uma mesma comunidade, e cada habitat com um equilíbrio diferente do outro. Então, assim, a minha didática é, eu dar ferramentas para você para trabalhar com a comunidade, passar ideias, não você se fechar. E você vai ter cada vez mais ferramentas para se relacionar com você. Sim ou não, depende da condição dele. Certo, Gabriel? Se ele está nessa condição aqui, ele pode retornar. Dentro, ó, você vê, ó, que ele tem um atributo da Trindade, ó, é essa que amplitude que ele retorna, entende? Dentro dessa amplitude de riqueza de espécie, ou de abundância, ou de recurso, salinidade, umidade, temperatura, ele volta. Se passar dessa amplitude, ele não volta. Ele muda de equilíbrio. A gente tem muitos exemplos de ambientes que mudaram. Por quê? Porque foi tão perturbado o ambiente que ele mudou o equilíbrio. Por exemplo, a anchova do Peru. A anchova do Peru era o recurso mais pescado do mundo. 40% de todo o volume de peixe no mundo vinha do Peru. O que aconteceu? Em 72, eles pescaram acima da capacidade de suporte e teve o evento do El Niño. A biomassa da água caiu, a produtividade da água caiu e daí mudou a estrutura. Hoje quem domina lá era uma outra espécie. Então foi substituída a estrutura de comunidade. Então uma espécie menor, que consegue ver com menos recursos, etc., ou não dominante. Então ela mudou, outra espécie ocupou o nicho dela e mudou a comunidade toda. Então a hipótese clássica de equilíbrio é uma abstração que não será encontrada em comunidades naturais. Quer dizer, o que é a hipótese clássica de equilíbrio? Que as espécies, a diversidade de espécies, a abundância de espécies se mantém ao longo do tempo. Isso que a abundância de espécies se mantém ao longo do tempo é clássico, né? Sem uma variação, porque variação é todo simples, né? Aquela situação. Mas já está acontecendo assim, então não permanece. Por quê? Porque todas as espécies de nascimento, de morrer, de comer, de empregar, de ser empregada, né? Então, onde é que então, comunidades reais se espalham ao longo do contínuo, do ponto de equilíbrio ao longo do contínuo. Da sua ideal, são as que são contínuas de espécies, para final de tempo, para a comunidade. Tá? Então, o que caracteriza uma situação de equilíbrio e o que caracteriza uma situação de não equilíbrio? Uma situação de não equilíbrio. O ambiente é não saturado. Então, quer dizer, não saturado em vários sentidos. Nem todos os nichos estão ocupados. Tá? Nem todas as relações da teia alimentar estão preenchidas. Certo? Tá? Então, vocês não têm uma saturação de nicho, nem que tenha riqueza máxima, certo? Mas nem todas elas são fáceis. Limitação abiótica. Então, uma situação de equilíbrio geralmente tem uma limitação abiótica, que é o quê? É um estresse hídrico químico que está sempre atuando no meio. Certo? Por exemplo, um portão rochoso, uma praia enorme, sempre tem aquela coisa, vai deixando a maré, da onda, etc. Então você tem uma alimentação abiótica. Ambiente equilíbrio. Geralmente a principal limitação é de recursos. Então, a espécie tem o seu máximo de competição pelos recursos. Então, o seu máximo de competição também. O que domina é a desdependência. Quanto maior a quantidade de espécie, não precisa ser dependente. Desdependência. Por que são os recursos? Competições específicas, específicas, né? O recurso vai diminuindo, o resto eu vou competindo com ele. O ambiente não equilíbrio que dominava era o oportunismo. Então essas espécies eram para competir. São ambientes de limite de sucessão, por exemplo. Ambientes que teve impacto forte. Então se começa novamente a oportunismo. Então você vê, o ambiente de equilíbrio. É basicamente um ambiente de clima. Lembra quando a gente definiu uma quantidade de clima? Não lembro mais. Isso é para a terceira ou quarta aula, não foi? Claro que não lembro mais dele. Lembro não. Início de sessão. Grandes eventos aleatórios. O que é grandes eventos aleatórios? É expressão de semente. É qualquer interação, qualquer espécie de produto de uma maneira diferente, você tem mais espaço para. Então, quanto mais de sucessão, maior a variabilidade para o próximo passo. Quando se está numa situação clima, é muito mais imprevisível o que acontece na comunidade. Então, pouco terreno, áreas fortes. Então, não equilíbrio. Geralmente, um exemplo, uma situação de início de sucessão. Equilíbrio. Uma situação de equilíbrio. Comunidade de equilíbrio apresenta uma sustentabilidade que pode ser medida de diferentes modos. Tá? Agora sim. Porque tem que ficar equilíbrio. Tá? Estabilidade pode ser medida pelo tempo que a comunidade dela pode se recuperar de uma situação. Então isso tem a ver com resiliência. Quer dizer, quando a comunidade ela sofre impacto, ela volta à condição anterior. Então, você já, isso aqui, ó, é a resiliência, certo? Quanto mais pouca vaga, mais resiliente a espécie. Por quê? Porque pode variar enormemente a condição ambiental e ela não volta àquela condição anterior, certo? Se é isso aqui, gente, o que acontece? Acontece que qualquer perturbação, ela pode mudar de condição de equilíbrio. Ela é pouco resiliente. Certo? Então, uma maneira de se entender uma comunidade é quão rápido ela se recupera daquela perturbação. Depois dela, estabilidade pode ser medida com a não variabilidade de uma comunidade ao longo do tempo. Quer dizer, ela é estável ao longo do tempo, ela não varia. Tá? Você tem aquela comunidade em que, por mais que varie as condições do meio, ela está ali. Ela não varia. E essa habilidade está medida como persistência ao longo do tempo. O que é persistência? Que a estrutura da espécie pode não persistir ao longo do tempo. Então, espera aí. Agora, equilíbrio fica um pouco mais complexo, né? Equilíbrio é a capacidade de se recuperar, voltar ao estado anterior, é a não variabilidade e a persistência. Mas equilíbrio não é gravidade? É, não tem equilíbrio, não é estável. O que é equilíbrio? Pode ser instável ou estável. Agora, o equilíbrio, para ser estável, quais são as características dele? Né? É capacidade de voltar logo ao estado anterior, que é a capacidade de se recuperar. A não variabilidade no tempo, quer dizer, ele é constante, suas características não mudam. E a persistência. É uma outra maneira de medir essa vida de novo. Estava ali na comunidade, ela está ali, não só em fator ambiental, agora, porque as coisas. grande a perturbação que ela faz esse equilíbrio na profundidade. Então, ela não está nem de chakra. Na verdade, ela está sentindo aqui, ó. A ideia é que a perturbação foi tão grande que isso não foi. Ó, imobilidade, invencível, respiração, variedade, perfeito, deve estar bem culpado. Os processos como predação e competição devem ser de modo desdependente para levar a musculação. Comunidade de equilíbrio também deve se encontrar saturados e déficit, crescendo os valores necessários. E as catástrofes climáticas devem correr cada vez mais. A partir do momento que eu defino uma comunidade estável, eu tenho que ter maneiras de medir essa comunidade de estabilidade. Uma das maneiras de medir essa comunidade, a estabilidade dessa comunidade, é através de parâmetros como recuperação, variabilidade e persistência. Com isso, eu posso medir os processos que afetam essa comunidade, porque eles afetam, né, a comunidade. Ele vai ver que a comunidade se recupere rapidamente ou não prende aí. É esse processo. Tá? Então, se encontrar unidades de estado ideal e não equilíbrio, possuem esses tópicos de baixo valor. As espécies operarem individualmente e a regulação situacionalmente dependente era seria difícil de ser encontrada. Catástrofes climáticas ocorrerem frequentemente e espécies apareceriam e desapareceriam regularmente. A população da comunidade de alta risco variável. E aí nós temos dois tipos de comunidades. Tem comunidades que são mais próximas do equilíbrio, são mais estáveis do que outras. E tem comunidades que a teoria do não equilíbrio explica melhor. Tá? Nós vamos ver exemplos dos dois tipos. O que é uma linha firme? Existe equilíbrio. Então, é um modelo de não equilíbrio. Não, é sem fila. A fila antes ela fica sorteando as pessoas. Esse é o modelo sem fila. Tá? Fila numa padaria. Não muda. A fila do movimento não tem que ser a não, é o modelo sem fila. Esse é o modelo sem fila. Jackknife é só o primeiro. O Jackknife só no primeiro. É. Isso é uma estimativa. Primeiro só o Jackknife. Então, vocês lembram disso aqui, gente? pode não lembrar, mas que ela passou isso na hora, passou. Sabe por que eu gostei muito? Porque uma vez a justiça de cuidados deles, ela até respondeu o que você acha tal, que ela queria botar só o time, mas não colocar isso. Não, você tem que colocar os dois. Se você tiver incomodidade, você vai falar disso. Ela fala só. Não sei se ela fala, não sei como ela fala, mas ela fala. Pula a parte. Ah, é qual você está dando isso? Então, quando você está de perto de alguma interação biológica significante. E a primeira do século XXI, você quer identificar qual é o aspecto populacional. Então, a gente diz que no ambiente, tá, que eles mantêm crise, porque as relações de competição são inimigas de perto. Então, elas mantêm esse espaço. O que é competição? Competição é o recurso. Então, quer dizer, se as pessoas do ambiente não sabem, o principal regulador do seu espaço, da sua permanência ali é a competição. A competição vai dizer quantos espaços você tem. Isso aí já está muito diferente. Se tiver equilíbrio, todo mundo tem esse espaço garantido. Então, a primeira maneira é de dar uma realidade. Mas aí não tem o que? O fator tempo. Se você pegar uma ficha, uma fotografia de uma comunidade, você consegue explicar isso. Só quando coloca o tempo, aí esse modelo ele fica mais fácil. Então, essa teoria vai dizer que esse recurso limitante é tão necessário para a consistência que ele quer. Então, a quantidade de recursos tem que ser estável. Tá? E além disso, haverá um limite para a semelhança entre espécies. Em relação ao uso dos recursos disponíveis. Então, é um ambiente que você não. A definição do limite ela é bem clara. O que define uma população, gente? é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie ocupando o mesmo lugar e ao mesmo tempo? Se nós temos população em dois lugares diferentes, ela é a mesma população? Não. Ela vai ser se pela dispersão ela mantiver a unidade genética. Então, nessa população, é aquela população que ocupa lugares diferentes, mas é mantida a unidade genética da população pela dispersão dos indivíduos. Então, o modelo de agregado espacial, que é o equilíbrio da comunidade, é mantido pela dispersão dos organismos dentro das várias rochas. Vamos começar de volta aqui, né? Vamos.